na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Com esse texto do Evangelho, escreveu João, capítulo 12, verso 24, estamos dando abertura a mais uma programação. Nós estamos extremamente felizes com tudo que Deus tem realizado através da sua igreja, do povo do Senhor. A nossa vida está toda ela empenhada em fazer o trabalho de nosso Deus. Hoje à tarde, em nosso templo, ali estaremos para realizarmos o culto da melhor idade. Hoje é o departamento da melhor idade que está ali no templo, Salão Térreo, juntamente com o irmão Valdir, a irmã Tiana e aqueles queridos irmãos, você amigo, você irmã, você que ainda não veio participar, venha. Deus está trabalhando de forma muito especial nestas quintas-feiras à tarde. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar nesta manhã sobre a morte do grão. André e Felipe, discípulos de Jesus, chegaram a ele com uma novidade, dizendo: Senhor, os gregos querem vê-lo. Deviam estar eufóricos aqueles dois apóstolos de Betsaida. Viam nos seus amigos gregos um campo missionário. O mestre não haveria de perder aquela oportunidade, porque sofrer a rejeição dos judeus, se através daqueles moradores de Betsaida podia iniciar um ministério glorioso de trabalho missionário, um trabalho tranquilo entre os gentios. Então veio a resposta desconcertante de Jesus para aqueles dois discípulos: se o grão de trigo não morrer, fica sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Por melhor recebido que fosse Jesus entre os gregos, estes não seriam capazes de enxergar-lhe o real significado, enquanto a sua missão universal não fosse instaurada por meio de sua morte e ressurreição. Veriam nele apenas o que vemos ao olhar para um grão de trigo, um simples grão. Não é possível contemplar a florescência, a frutificação e a multiplicação e muitas outras sementes enquanto não forem enterradas. Se Jesus houvesse se apegado à sua glória celeste, sem preocupar-se com a humanidade, ou se após haver a humanizado e recebido na terra alguma glória, voltasse ao céu, sem passar pela cruz e pelo sepultamento, nenhum de nós seria salvo. O grão de trigo divino teria permanecido intacto, encerrado em si e somente para si e sua vida. Jesus, porém, é amor e não egoísmo. Ele fez a escolha certa, escolheu morrer numa cruz, escolheu plantar o próprio eu. Este era o preço da frutificação. Morreu, foi sepultado, mas deste processo aparentemente destrutivo, irrompeu o poder multiplicador. Ao terceiro dia, recuperou a vida que entregara e recebeu-a de volta numa forma de vida e de vida eterna e gloriosa, capaz de produzir-se segundo a sua própria espécie, a espécie da vida de Deus, em todo aquele que nele crê e o recebe como seu Salvador. Assim deve acontecer a cada um de nós, que recebeu em si a vida de Deus. Se nós encerrarmos num viver egoísta, visando somente os próprios interesses, acabaremos perdendo a vida, porque ela não será de proveito a ninguém. Uma semente não plantada acaba se estragando. Guardar uma semente é destruí-la, enquanto plantá-la é libertá-la para uma utilidade multiplicadora. Mas quando dispomos-nos ao plantio, sacrificando tudo que nos impede de servir a Deus e ao nosso semelhante, então ganhamos uma vida verdadeira produtiva. Amigo que me ouve, a vara de si mesmo não pode dar fruto. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você quer ter uma vida semelhante à de Cristo? Uma existência útil? Quer produzir muitos frutos para a eternidade? Então morra a cada dia. Morra para o pecado. Morra para o egoísmo. Morra para a vontade de agradar a si mesmo. E desta morte nascerá vida frutífera, capaz de multiplicar-se em frutos incontáveis, que trarão benefício ao próximo e glorificará ao amado Deus dos céus. Maior que tronos, com seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza, não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagada ao chão. Pisado foi e ainda assim pensou em Eu quero, nesse momento, orar com você. Nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque aprendemos nessa manhã que a tua morte na cruz, ela foi extremamente importante para a frutificação da igreja. Nós somos agradecidos porque através, Senhor, da morte vicária, nós recebemos a salvação e hoje somos frutos do teu grande e infinito amor. Permita a Deus que possamos, como seres humanos, após vivermos esta primeira fase da nossa vida nesse território terreno, dar frutos para a vida eterna, que possamos produzir para o reino de Deus. E nesta manhã, Senhor, quando muitas pessoas estão nos ouvindo, nós estamos pedindo por elas, pelas suas casas, pelos seus lares, pelos seus trabalhos, pelas suas empresas, pelos seus negócios. Senhor, eu creio no poder da oração e na unção poderosa do Espírito Santo, que atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha para os doentes, olha para as pessoas que têm as suas noites indormidas, que estão vivendo sob pressão, ó Deus, da insônia, das tribulações, da inquietude do coração, ó Deus, porque sabemos que tu és o que veio buscar salvar, ó Deus, e levar para junto de ti todos aqueles que te são queridos. Em nome do Pai, nós oramos agora e sempre. Amém.